Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do primeiro verso nós lemos assim: Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro está dizendo que haviam pessoas naqueles dias, há 2000 anos atrás, que criticavam, que zombavam. Esses crentes ficam falando da promessa da vinda de Jesus, de que todas as coisas vão terminar, final dos tempos. Mas olha, continua tudo do mesmo jeito. Isso aí é um blá blá blá desses crentes. Pedro está dizendo que isso acontecia lá, há 2000 anos atrás. Versículo 5. Pois eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus e fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma terra nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por eles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor faça aquilo que só o Senhor, em toda a terra, em todo o universo, pode fazer, que é abrir os nossos olhos e nos mostrar, nos ensinar, nos convencer, nos conduzir no teu propósito. Libera esta palavra no nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, uma vez o Manassés me disse: nós precisamos constantemente ouvir sobre o céu. E essa é uma verdade. Eu e você precisamos continuamente estudar e ouvir sobre o céu, sobre a vinda de Cristo e sobre o que viveremos na eternidade. O céu, para a maioria de nós no século 21, nessa cultura, nesse sistema, é uma coisa assim tão etérea, tão assim fantasiosa muitas vezes, uma coisa tão longe. Céu, vamos andar nas ruas de ouro? Ah, meu Deus, como que é isso? O que é isso? Mas se há algo que o Senhor quer incendiar no meu coração e no seu coração, é a visão do céu. Por muito tempo, a igreja falou do céu em várias circunstâncias, através de irmãos que estavam lamentando a vida e chorando a vida, amargurados com essa vida, e dizendo: oh, Senhor, volta logo, um dia Jesus volta, isso tudo acaba, vai ser bom demais. Era uma busca pela vinda de Cristo, pela eternidade, pelo céu, porque essa vida, meu Deus, não vou nem falar. Agora nós estamos no outro extremo. Nós vivemos tão envolvidos com esta vida, tão felizes com esta vida. Mesmo aqueles que estão enfrentando lutas e problemas sérios na família, no casamento e até na vida financeira, estão entretidos com as coisas que esse século dá, o sistema, a televisão, a internet, os prazeres, o divertimento. É um século de tanta informação, tanto agito, tantas coisas para brilhar ao nosso redor, que a gente acaba embarcando e nem percebe que a vida não vai tão bem, a ponto de nós nem nos lembrarmos de que Jesus está vindo. Nós não precisamos de muita coisa. A palavra do Senhor nos assegura que o que estamos vivendo hoje são sinais da vinda de Cristo. Os terremotos que nós estamos vendo não são por acaso. Nessa semana eu me assustei com uma notícia que quase não foi divulgada. Aconteceram 3 terremotos ao redor da Califórnia. A Califórnia é uma das cidades que eu não me admiro se nesse ano ou no próximo ano sofrer um grande terremoto. E o terremoto na Califórnia será em proporções muito mais violentas do que no Haiti. Embora não seja um país, uma cidade pobre como o Haiti, será mais catastrófico do que no Haiti. Vai desnudar a pobreza dos povos daquela nação, tanto quanto desnudou a pobreza do Haiti. E são sinais, esses 3 terremotos que aconteceram nessa semana, aconteceram lá a 12 quilômetros de profundidade, e não gerou nenhum tremor na cidade, nada assim sério, mas são sinais de que aquela cidade vai ruir. E não existe um geólogo, não existe uma pessoa que estuda geografia, não existe nenhuma pessoa que cuida daquela cidade, que entende um pouquinho das coisas, que não saiba que São Francisco vai cair por terra por causa de um terremoto. Isso é uma questão de tempo, vai chegar a hora. Mas não é uma questão geográfica, é uma questão espiritual. O Senhor disse que os terremotos são sinais de que está chegando o dia da vinda de Jesus Cristo. A gente vê inundação em São Paulo, vê uma inundação no Peru, em Machu Picchu não sei o que é que aconteceu, e mais aqui, mais ali, está acontecendo coisa, é janeiro é assim. Não é janeiro é assim. O Senhor está dizendo a mim e a você, e eu estou sendo colocado aqui pelo Senhor para te lembrar disso. Estes são sinais de que Jesus está voltando. No versículo 12 nós lemos, o versículo 11: ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Que pessoas eu e você devemos ser em santidade, em busca do Senhor, em piedade, em intimidade com o Senhor, uma vez que o Haiti já caiu? que pessoas eu e você devemos ser, uma vez que o homossexualismo, como uma das marcas mais evidentes de Sodoma e Gomorra nos nossos dias, está algo assim tão tremendo, tão impactante, irreversível, nunca se falou, nunca se viu, a sociedade nunca se mobilizou tanto em favor de um principado, de demônios, de uma ação satânica como a do homossexualismo, quanto hoje. São sinais da vinda de Cristo, são sinais dos últimos dias, e nós precisamos ser alertados. Gente, por favor, olha essa notícia. Vocês lembram que a Bíblia diz? Ah, eu lembro. Vocês lembram que a Bíblia diz que isso seriam sinais? Ah, eu lembro, mas é isso mesmo, tá bom, já passou. Nós corremos o risco de ir vivendo a vida que todo mundo vive. Uma das palestras que eu assisti nesses dias do Summit, um irmão traz uma pesquisa que diz assim: nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa em que avaliam qual é a diferença entre os crentes e os ímpios. E eles ficaram abismados porque a pesquisa registrou que pouquíssima diferença entre os crentes e os ímpios. E as diferenças eram as seguintes: os crentes têm 4, 5, 6 tipos de Bíblia em casa. Os ímpios têm só uma. Este é um dos exemplos das diferenças que eles encontraram entre os crentes e os ímpios. Vivemos do mesmo jeito que os ímpios vivem. Achamos que tudo isso assim, ó, nunca vai nos alcançar, nunca vai dizer: Senhor, olha, eu preciso do meu. E, na verdade, eu e você precisamos ser desafiados a sermos diferentes em algumas coisas que realmente fazem diferença. Esta é uma delas: crer de todo o coração e viver esperando a vinda de Jesus Cristo. Irmão, nós vamos subir com Cristo nos ares. E nesses dias me deu uma vontade tão grande de que isso acontecesse nesse ano. Não é porque eu estava enfrentando uma situação difícil, não foi uma semana maravilhosa. Não é porque eu estava preocupado com alguma coisa, não é porque eu estava chateado com alguma coisa, me deu vontade de sumir, eu falei assim: Jesus podia voltar logo e acabar com tudo isso. Não. Mas nessa semana me veio tão forte, porque o Senhor estava falando comigo sobre esta ministração e veio de uma forma tão intensa. Ah, se Jesus voltasse nesse ano ainda. Louvado seja o Senhor, se os irmãos que vão a Jerusalém não precisassem gastar o dinheiro e levássemos mais um grupo enorme. Louvado seja o Senhor. Quem dera Jesus pudesse vir nesse ano ainda, interromper sua escola, irmão. Quem não casou, não casar mesmo. E ele não casou mesmo ainda, não. Talvez seja fácil para alguém que está cheio de dívida dizer: ah, Senhor, volta mesmo. Oh, Deus. Podia voltar hoje, Sérgio. Arrebatados no meio do culto. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 3. Nós podemos avaliar o quanto estamos envolvidos, absorvidos, atrelados ao sistema anticristo, vendo que pensar no céu é uma coisa ainda bem distante do nosso coração. Para muitos, é um negócio assim, tudo bem, a Bíblia diz, mas... ah, eu não vou me preocupar com isso agora. O tempo do Senhor, Deus sabe o tempo dele. A hora que for para ser, vai ser. Não, irmão, o Senhor está dizendo que eu e você precisamos ter o nosso coração ardente por causa disso. Aleluia, irmão. Apocalipse capítulo 3, verso 10 diz: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Se você guardou a minha palavra com perseverança, eu vou te guardar. Não tenha o que temer. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Capítulo seguinte, Apocalipse 4, nós lemos no verso 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Quem está escrevendo isso é João, que está preso na ilha de Patmos, e teve uma experiência de arrebatamento em espírito, e Deus lhe revelou todas essas coisas. Você crê que isso é verdade, irmão? Você crê mesmo que João estava naquela ilha, e que ele foi arrebatado, e que Deus fez questão de dizer isso a ele, e deixou escrito para eu e você lermos hoje? Você crê nisso mesmo? O versículo 3 diz: aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante, na aparência, à esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos via sentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, tinha o terceiro ser o rosto como de um homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viviventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não têm descanso nem de dia, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Diga comigo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelo século dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor nosso Deus e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Glória ao Senhor. Capítulo 19. São coisas que João viu, que hão de acontecer, que estão acontecendo, que já aconteceram, e que nós precisamos saber. Capítulo 19, o verso 1 diz: depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu do trono uma voz dizendo: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-nos os exércitos que estavam no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está escrito, estabelecido, e não importa como o mundo está, não importa o quanto o diabo está podendo fazer que Deus permitiu, não importa o quanto esta sociedade está desse jeito, o Senhor tem um manto e sobre a sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto sagrado no capítulo 21 diz, abra comigo o capítulo 21: e vi um novo céu e uma nova terra. Diga para o teu irmão: o céu é real. Irmão, não faz sentido você continuar vindo aos cultos, você continuar sendo crente, você ser evangélico, não faz sentido você fazer qualquer uma das coisas que fazemos como crentes, se você não está caminhando para chegar no céu. Por que estudamos a Bíblia? Porque nós estamos caminhando para chegar no céu. E quem é que o Senhor vai receber no céu? Dizem Pedro é o porteiro do céu. A Bíblia nunca disse isso. Mas se Pedro estivesse lá na portaria, recebendo cada um que sai dessa terra, Pedro não ia ver se o seu nome está escrito no hall da igreja, Pedro não ia ver se você fez boas obras, Pedro ia olhar para você, e se ele pudesse ver o seu rosto, ele ia perceber se você parece ou não com Jesus. E ele ia dizer assim: eu preciso saber se você parece ou não com Jesus. Venha cá, Rafa, fica de pé. Ele ia olhar assim: deixa eu fazer uma comparação, se você parece ou não com Jesus. Porque se você parece com Jesus, você é irmão dele, você é filho de Deus. Se você parece com ele, você vai entrar, você faz parte da família, você é do reino. Entra, bem-vindos de meu pai. Mas se eu não me pareço com Jesus, pode ser membro de igreja, pode ser pastor, pode ser papa, pode ser bispo, se eu não pareço com Jesus, eu não entro no céu. E o céu é real, irmão. Ninguém nessa terra está caminhando para outro lugar, senão a eternidade. As pessoas que estão agora lá na farra, na promiscuidade, na prostituição, no adultério, na macumbaria, no crime, as pessoas que estão agora nos piores lugares dessa terra, eles estão caminhando para a eternidade. Você que está aqui, estamos caminhando para a eternidade. Quem está moribundo lá no CTI, estão caminhando para a eternidade. Quem está aqui cheio de vida, sonhando com o que vai fazer essa semana, está na verdade caminhando para a eternidade. E se nós não pararmos para pensar nisso, nós vamos nos equivocar com os valores, com a agenda, com as decisões dessa vida, porque o Senhor está nos esperando no céu. Novo céu e nova terra. João disse: eu vi um novo céu e uma nova terra. porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. João já sabe das notícias depois do terremoto de São Francisco. João já sabe das notícias depois de todos os terremotos em qualquer cidade nessa terra. João já sabe das notícias depois de qualquer catástrofe, de qualquer ação de Satanás. João já sabe da notícia. E João diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra. Tudo novo. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da água da fonte da vida. Não me interessa o quanto eu ainda choro nessa terra, não me interessa que ainda haja morte nessa terra, não me interessa que ainda haja pranto, lamento, dor, não me interessa que haja dificuldades, não me interessa o que você vai passar essa semana, não me interessa o que você tem para o próximo ano, não importa o que você conseguiu, o que você não conseguiu. O Senhor diz assim: todas as coisas passarão. Quando vier a tristeza, a angústia, quando vier uma dificuldade, um medo, você que está indo para o céu vai dizer assim: não interessa, Satanás, não me importa se vai bem, se não vai bem, se eu consigo, se eu não consigo, eu estou indo para o céu, e todas essas coisas que eu vivo aqui passarão, até as boas obras que eu faço nessa terra passarão. Eu e você precisamos viver crendo no céu, irmão. Você não vai parar de estudar, você não vai parar de trabalhar, você não vai parar de sonhar, você não vai parar de buscar do Senhor novos desafios, mas sabendo o tempo todo que a qualquer momento o Senhor Jesus vem arrebatar a sua igreja. O versículo 6 diz: disse-me ainda, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Verso 8: mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém. E veio um dos sete anjos, que tinha as sete taças cheias das sete últimas pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém. Preste atenção aqui um minutinho, irmão. João está dizendo que veio um anjo que o levou e disse: eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu vou te mostrar a igreja. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo. Mas o anjo pega João pela mão e leva e lhe mostra uma cidade. João poderia ter dito, como talvez eu e você, mas uai, eu não sei se João teria dito, mas João teria dito: João teria dito: como? A igreja, uma cidade? Você falou que ia me mostrar a igreja, está me mostrando uma cidade. Você se lembra, e se não se lembra, ouça lá no site a ministração de domingo passado: restaurando os muros e a cidade de Jerusalém. Eu digo lá, a vida cristã, a vida da igreja é uma vida de reconstrução, de restaurarmos a cidade, os muros, os valores, o lugar do culto ao Senhor, porque a igreja de Jesus Cristo é uma cidade. Por isso, João foi tomado pelo anjo, pela mão, e João viu uma cidade. E a palavra do Senhor diz: versículo 11, tendo a glória de Deus e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Este é um texto suficiente para entendermos que o Velho Testamento faz parte da vida da igreja. Que as 12 tribos de Israel fazem parte da vida da igreja. Afinal de contas, a igreja é uma cidade e o muro desta cidade tem portas, e as portas são as 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esse é um versículo suficiente para eu e você entendermos que não tem jeito de sermos igreja se não andarmos na doutrina dos apóstolos. Se não buscarmos ardentemente, a igreja é edificada sobre o fundamento da doutrina que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos. E aquele que falava comigo, verso 15, tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular e o seu comprimento era igual à sua largura, e mediu a cidade com a cana e tinha ela 12 mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro e era de 144 côvados, segundo a medida de homem, isso é, de anjo. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol nem de lua, porque nela, para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, a noite ali não haverá, e a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Você pode fechar os seus olhos. Não adianta vermos a imagem de Jerusalém. Não é daquela forma da cidade hoje. A palavra do Senhor diz que um terremoto vai aplanar toda aquela cidade. E assim como lá na Califórnia, lá no Monte das Oliveiras, no meio de Jerusalém, existe uma falha geológica. Não se constrói prédios ali, porque sabe-se que uma hora haverá um tremor. Os estudiosos, os cientistas, sabem que tem uma falha geológica naquele monte, que romperá um dia. Mas você pode vislumbrar na sua mente agora. A cidade é quadrangular. Os seus muros, sua praça, pedras preciosas, suas portas são pérolas. E no centro da cidade, que não precisa de sol nem de lua, o templo é o Cordeiro. Peça ao Senhor uma visão do Cordeiro. Creia nisso. O Senhor pode te dar uma visão do Cordeiro. Eu quero te dizer com todo temor, Deus um dia me deu uma visão do Cordeiro. É um Cordeiro. Mas ele se manifesta às vezes de uma forma tão poderosa. A visão está clara aqui no meu espírito. Peça ao Senhor uma visão do Cordeiro no meio da cidade. É para lá que eu estou indo, Senhor. Essa vida toda passará. Eu estou indo para o céu. A cidade é a noiva. A cidade é o corpo de Cristo. A cidade é a igreja. São elementos físicos. Certamente João conhecia esses aspectos, porque ele diz semelhante a isso. São recursos físicos para a gente tentar imaginar o que será, que é infinitamente além do que vemos nessa terra. Mas, Senhor, eu quero contemplar o céu. Eu quero contemplar de tal forma que meu coração arda. Eu estou indo para lá. Quando eu trabalhar nessa semana, vai ser para servir ao Senhor onde eu trabalho, porque eu estou indo para o céu. Eu estou indo para o céu. Quando eu enfrentar as lutas, quando eu enfrentar os desafios, quando eu tiver que orar, dobrar o meu joelho com dores ou com expectativas, eu tenho que orar pensando: tudo passará e eu estou indo para o céu. Dá-me a visão do céu, Senhor. Dá-me a visão do Cordeiro. Dá-me, Senhor. Dá-me a visão do céu, Senhor. Você pode orar a Ele nesse momento? Você pode conversar com Jesus nesse momento e dizer isso a Ele. Dá-me, Senhor. Dá-me a visão do céu. Quem sabe é nesse ano que o Senhor vem. E se o Senhor não vier nesse ano, eu quero passar o ano com meu coração ardendo pelo céu. Senhor Jesus, dá-me uma visão do céu. Incendeia meu coração, me faça ser apaixonado por Jesus, por sua vinda, por tudo que o Senhor está preparando para a nossa morada eterna. Você pode levantar a sua voz e expressar isso a Ele com suas palavras. Eu estou pedindo a você que nesse momento levante a sua voz, deixe os sons saírem da tua boca. E diga ao Senhor Jesus, converse com Ele, Ele está neste lugar. Nós cantamos desde o início, foi para Ele. Nós ofertamos, foi diante dEle. Nós estamos ouvindo, não é a mensagem do pastor, é a palavra dEle. Então fale com Ele. Senhor Jesus, eu quero amar a Tua vinda. Tua palavra diz que aqueles que não amam a Tua vinda, não subirão. Eu quero amar a Tua vinda, Senhor. Senhor Jesus, vamos renovar uma aliança de jejum e de oração ao Senhor nesta semana. E nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero continuar lendo Esdras e Neemias, porque eu quero entender mais sobre a reconstrução de uma cidade. Quero entender mais esta cidade que sou eu. Eu quero amar a Tua vinda, Jesus. Eu quero Te amar mais profundamente. Se você deseja caminhar assim com Ele nessa semana, fique de pé. Enquanto eu estiver cantando, levante a sua voz, até mesmo mais alto do que a minha, e diga a Ele, e adore-o, e libere como correntes de águas, pela tua boca, em palavras, o mover do Senhor nessa noite sobre a tua vida. Não pare, irmão. Não pare por nada. Levante a sua voz. Adore o Cordeiro. Expresse-se a Ele. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno de receber toda glória, honra e louvor, poder, riquezas, saber.